sei dessa fase, tudo que eu toco girando em euro. Quem vive o poema sabe da verdade, não pode esquecer. Se bater de frente, o espelho reflete o seu pesadelo. Viver essa vida, pare e questione, cê só vale dinheiro. Cash. Yeah. Cash. Yeah. Cash. Yeah. Cê só vale, cê só vale dinheiro. Cash. Planejado, bolso trajada, quem duvidava? Acreditando sempre que emocionado é só de ida. Tacando fogo na Babilônia. Bem, se eu não mato, vou me matar. Sempre na mira, pele marrom. Por isso que eu passo só pra frustrar. Passei dessa fase, tudo que eu toco girando em euro. Quem vive o poema sabe da verdade, não pode esquecer. Se bater de frente, o espelho reflete o seu pesadelo. Viver essa vida, pare e questione, cê só vale dinheiro. Yeah. Yeah, yeah. Você só vale, cê só vale dinheiro. Você compreende todos os problemas guardados na bag. Efeito sonoro, não desaparece. Enfrentando um mundo de cima da loja. Já esse babel que sobrou. O grave pulo na hora do show. Dessa sentença eu não sei se vou lutar por tudo que nos restou. Lutar por tudo que nos restou. Lutar por tudo que nos restou. Lutar por tudo que nos restou. Tudo normal, não desaparece. De cima da loja. Guardado na bag, não desaparece. De cima da loja. Não desaparece. Enfrentando um mundo de cima da loja. Guardado na bag, não desaparece. De cima da loja. Não desaparece. De cima da loja. Não desaparece. Enfrentando um mundo de cima da loja.